Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, para mais aquela bulinada, juntamente com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas. Salve, salve. É Fafi Prado falando aqui. Salve, salve, povaria. Aqui é Suelen Ribeiro. Também com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos, Jorge Luiz Felizardo dos Santos, mestre em ensino de ciências sociais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2018. Possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, em 2001, e em 2011 em Pedagogia. Atualmente é diretor de escola na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo e professor de Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio na Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de ciências humanas e sociais, principalmente na disciplina de história, com ênfase nas seguintes áreas: cultura e cidadania, relações étnico-raciais e ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e educação popular. Dê um salve aí, professor! Salve, salve, meninas! É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos aqui a postos e pronto para mais esse bate-papo, tá bom? Um grande beijo aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre uma obra maravilhosa, espetacular. Gente, eu sei que eu sou repetitiva de falar tanto espetacular, mas é porque as coisas são espetaculares. Então a gente vai falar hoje sobre a obra da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo, uma análise acerca do racismo e da branquitude. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é um livro formado por 20 diários, escritos entre 15 de julho de 1955 e 1 de janeiro de 1960, por Carolina Maria de Jesus, que antes da publicação do seu livro, em 1960, era uma anônima moradora da favela de Canindé, em São Paulo. O professor Jorge, né, escreveu um artigo muito interessante, muito bacana, aliás, né, a respeito dessa obra. E assim, professor, eu vou deixar que a bulinada inicial seja a partir, né, desse olhar, né, da nossa conversa anterior, né, que foi sobre o racismo, né, no programa anterior, gente, a gente falou sobre o racismo, né, e o cruzos com a pandemia, que esse contexto histórico, e agora eu gostaria de trazer, né, alongar, né, essa conversa para esse olhar, né, de uma mulher negra, né, a base dessa sociedade, né, onde o racismo comete tantas violências, né? Então eu gostaria que o senhor falasse, né, dessa obra, né, partindo desse olhar, né, da questão da mulher negra, né, da questão do racismo, né, o quanto acomete as violências, né, para nós, corpos afrodiaspóricos, e principalmente se esse corpo afrodiaspórico é uma mulher. Enfim, vamos dar assim esse start aí na bulinada no pessoal lá de casa. É com você, professor. Nossa, e que bulinada, hein? Olha, ô Joyce, vou te falar uma coisa. A Carolina Maria de Jesus, ela tinha tudo pra naufragar na sua vida. Mas ela sempre foi uma sonhadora. E eu penso que realmente todos nós, negros, negras, não devemos deixar de sonhar e objetivar coisas positivas para nós. Dessa forma que a gente consegue vencer todos os obstáculos, tá? Então imagina, né, a mulher negra, pobre, desempregada, catadora de lixo, solteira, mãe de 3 filhos. Essas características, elas são, perante parte da sociedade brasileira, compreendidas de forma extremamente negativa, né? E lógico, por conta de 3 séculos de escravidão, E a falta da política pública para auxiliar o negro na construção da sua dignidade, de uma perspectiva de vida mais linear, né? Porque o que a gente pede é justamente que, através da igualdade jurídica, o negro ele não seja prejudicado no seu caminhar. Porque todos nós temos as mesmas competências e habilidades, né? Uns têm mais, outros têm menos, mas linearmente, como seres humanos, todos nós temos, né? E a gente sabe muito bem que o racismo ele se empodera muito em relação ao que a gente chama de branquitude. E a branquitude é justamente o lugar do privilégio do branco, né? Quando esse branco ele não observa, né, o seu lugar de privilégio, e de uma certa maneira ele se vê até como superior, né, aí já é o racismo mesmo, né, mais lato, é justamente a pessoa branca, ela, ou, né, enfim, o branco se vê como superior ao negro, né, então no caso brasileiro, a gente vê o racismo, né? Mas a branquitude, né, que de uma certa maneira que ela perpassa toda a nossa sociedade, ela é justamente o privilégio do branco, né? Muitos brancos, eles não acham que tem privilégio. Então, essa visão distorcida sobre a sua condição enquanto branco é uma condição que faz com que todas essas injustiças raciais, elas se perpetuem. Oi, professor. Ouvindo sua colocação, queria tentar elaborar aqui uma pergunta sobre o momento em que o livro Quarto de Despejo é lançado, né? A gente sabe que ela foi, descoberta, né? Foi trazida aí à tona a obra dela por um jornalista, né? E aí publica-se, tem todo esse... É um leque, né, esse livro, assim, porque ele é sociologia, ele é filosofia, ele acho que ele é uma literatura que transborda, né? Eu queria perguntar justamente sobre como a branquitude, naquele momento, recebe o livro, né? E aí já complementando também que logo depois, quando ela lança, eu não, agora de memória eu não vou lembrar, eu tenho medo de falar o nome errado, mas quando ela lança o outro livro, que é mais crítico ainda, que vai falar mais ainda da realidade, o livro também começa a ser, a obra dela também começa a ser renegada, né? Ou seja, não vamos, pode falar, mas não fala demais. Então essa relação, né, quando a branquitude se vê também refletida e implicada no contexto do que está sendo trazido, né, o quanto isso também mexe nesse lugar que é tabu. E é tabu ainda hoje, né? A gente se pega também agora na atualidade tratando da questão, tentando de tocar na questão, né, dessa relação aí dos privilégios, de como a branquitude opera esses privilégios todos, e ainda é tão, tão difícil. Eu acho que é um tabu mesmo, né? Porque fere as suscetibilidades. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Como que essa sociedade, a branquitude, recebe a obra dela, né? Que é um choque. Fafi, né? Vou até cumprimentar aqui, professor. Assim, primeiro complementar, né, de que o livro, ele foi ditado e publicado por Aldalho Dantas, né, que era um jornalista que visitou a comunidade, se interessou pela história, né, e por isso publicou. E também numa pesquisa aqui, eu achei que por muito tempo, né, lutou-se para que a obra da Carolina Maria de Jesus pudesse ser considerada literatura, pois vários críticos literários consideraram-na apenas como um tipo de literatura marginal. Então, eu quis trazer esse pedaço aqui, complementando isso que a Fafi colocou, pelo lado de que, do quanto, né, a gente também sofre pelo racismo epistemológico, né, pelo racismo epistêmico, né, de invisibilidade, né, de não olhar as obras, né, desses agentes produtores culturais afrodiaspóricos, né, no olhar da potência que é pelo fato de toda uma sociedade ter, né, como a gente já tinha colocado em outros momentos aqui, né, de programas anteriores, ter trazido, né, tecnologia raça como parâmetro, né, de sociabilidade, e o quanto esses esses mecanismos ideológicos, né, para contribuir, né, com toda essa estrutura. Enfim, professor, é só para complementar o que a Fafi trouxe, mas assim, fique à vontade para fazer assim, essa consideração a respeito. Só que a resposta também não é curta também não, viu? A Fafi, ela falou aí da cronologia, né? Então nós temos em 60 o lançamento do Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, em 61 Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, depois Pedaços de Fome, Provérbios, Diário de Bitita e Meu Estranho Diário, aí na sequência, né? É nessa ordem. Bom, eu acho que pegando por algum dos pontos aí, bulinadores, enfim, eu considero assim, que até hoje muitos não aceitam a obra da Carolina Maria de Jesus como uma obra, como uma literatura, né? Inclusive, no início do meu artigo, né, Quarto de Despejo, dois pontos, uma análise acerca do racismo e da branquitude, eu comecei inclusive por isso. Porque numa cerimônia realizada no dia 20 de abril de 2017, na Academia Carioca de Letras, nós tivemos uma fala de um professor de literatura que foi extremamente pejorativa, né? Considerando justamente a questão de não considerar a obra da Carolina Maria de Jesus como uma literatura ainda, né? Ele falou assim, eu não comportaria ser chamado de literatura, né? Então daí assim, nós vemos que até hoje a questão da branquitude, essa não aceitação de uma obra que foi reconhecida inclusive no exterior, né, às vezes muito mais do que aqui inclusive, ela ainda é uma realidade. Na época não foi diferente, né? Então, naquele momento, uma escrita produzida por uma favelada, ela foi recebida de uma maneira exótica, né? Então, como sempre, eu acho que tudo que vem do negro, né, por conta dessa branquitude, por conta desse lugar em que o branco se encontra, por conta desse espaço que ele imagina que o negro deve ocupar, né? Então, já tem uma mentalidade, na mentalidade, o lugar onde o negro ele está. Ele não está, como eu, por exemplo, na direção de uma escola. Ele não está, por exemplo, como um gerente de banco. Ele não está como um alto executivo. Ele não está como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não está como um presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, estes lugares são vistos pela branquitude, né? Então, por uma grande parte dos brancos, como lugares exóticos, ocupados por essas pessoas, né? E eu fico imaginando, e a própria Carolina, durante a escrita do meu artigo, pesquisei, ela se sentia muito frustrada também, né? Porque ela conseguiu com a publicação sair da favela, comprou uma casinha, né, na Zona Sul, agora esqueci o bairro, mas depois ela retorna, né? Então assim, por conta justamente do esquecimento. Então assim, não é só a questão econômica, né, que houve uma melhora econômica sem dúvida, né? Não, a gente pode falar que ela ficou rica, né? Muito pelo contrário. Mas a situação de extrema pobreza, ela tinha sido findada. Mas ela queria um reconhecimento maior, né? Dentro do próprio livro, ela se imaginava reconhecida, né, de uma certa maneira, né? Então ela visualizava que ela nasceu para escrever, né? E aí ela, ao mesmo tempo, né, ela justamente coloca essas questões da branquitude que, na perspectiva dela, ela, esse conceito branquitude ela não tinha na cabeça, mas ela sabia que para os brancos existia um lugar que era para o negro. Então, bulinades, feras. Então daqui a pouco a gente volta. Acabamos de ouvir Duma Maielemá, do guitarrista genial malinense Boubacar Traoré. Nessa versão, ele está acompanhado de outro guitarrista espetacular, também malinense, Ali Farca, que em suas composições mistura os ritmos tradicionais com blues afro-americano. Enfim, geniais, gente. Está tudo lá no YouTube, no Spotify, no Deezer. São espetaculares. Não perca a oportunidade de conhecer esses dois guitarristas muito feras, feras, feras, feras. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! Bem, no bloco anterior, né, a gente estava falando aí, né, da obra espetacular do Quarto de Despejo, né, Carolina Maria de Jesus, né, o professor, né, trouxe aí todo esse olhar, né, a respeito da obra e também do quanto a branquitude, né, do quanto esse modelo eurocentrado cristão universal, né, invisibiliza as obras afrodiaspóricas aqui, né. E eu vou passar para a Su fazer aí a sua questão e considerações finais. Ai, gente... A gente já está indo para o fim, é um programa pequeno para abordar tanta coisa, mas enfim, a ideia é essa mesmo, que a gente buline, continue bulinando, movimentando, buscando, né? Buscando, criando outras possibilidades de estar e coexistir nesse território que a gente chamou de Brasil, que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Com você, Su? Nossa, amores, até respirando aqui fundo, porque é até difícil, né, comentar. Falar de Carolina é... toca muito num afeto, né? Num lugar de dor e esperança ao mesmo tempo, assim. Tava até vendo algumas entrevistas, né? Fica até uma dica, assim, a Cutine TV, que é um canal no YouTube, tem várias coisas sobre a Carolina e tem, inclusive, um trecho de uma série que foi feita... nos antigamente aí da TV Globo, se não estou enganada, com a Ruth de Souza, né, interpretando, nossa, de uma maneira muito linda, a Carolina. E aí você vê essa luta contra a fome, né, tipo assim, a filha dela fala, né, a filha da Carolina na entrevista fala que a mãe dela escrevia quando conseguia comer. E aí, cara, quantas Carolinas que continuam no esquecimento, né? Que não chegam nem a ser conhecidas e depois esquecidas, como aconteceu com um bom período da Carolina, né? Porque eu mesma, né, uma mulher negra, periférica, eu fui conhecer Carolina na minha vida adulta, há poucos anos, assim, né? Não, nem passou. E aí o professor falou sobre lugar, sobre imaginário, sobre direito de sonhar, né? E essa violência epistemológica que Joyce também coloca, né? De como nós somos forçados, obrigadas e obrigadas a achar que temos um lugar de subalternidade e de que não há outro lugar para nós. E aí, puxando até do nosso último programa, tô aqui, enfim, pirando um pouco, mas é porque é realmente um assunto muito forte, né? Falar de Carolina é muito forte, mas como que este Estado e as instituições desse Estado, eles não só estão aí lidando com um lastro histórico de escravidão, o Estado, ele está... permanecendo a falta de ética da escravidão, ele está provocando, dia após dia, a desigualdade e fazendo com que a população negra desista da vida. É realmente provocando essa morte. E aí, professor, cerrando aqui meu devaneio meio longo, mas então nessa consideração final, né, que trouxesse de novo esse tema da escola e da educação, como que é essa potência de trazer Carolina de Jesus, essa mulher que, né, num tempo, se hoje em dia a mulher negra está lutando ainda pelo seu direito de ser mulher, de subjetividade, imagina naquela época, lidando com fome, né, Carolina com a sua caneta, se coloca, né, se impulsiona a vida e ao direito de sonhar, apesar de toda a desgraça, né, na qual ela está inserida. Como é a potência, como podemos trazer isso com força, com potência de vida nas escolas, com as crianças, na educação? Queria que, por favor, comentasse um pouco isso. Ah, Suelen, realmente, a Carolina, Carolina, Carolina, mexe com os nossos corações, com o nosso imaginário. O que você traz é uma pergunta, não uma pergunta, né, mas uma série de perguntas de forma bem apaixonada, mostra a questão da importância da educação, né? Pois é, a Carolina Maria de Jesus, ela é natural de Sacramento, apesar de ser neta de escravos, filha de lavadeira, que era analfabeta também. Como é importante o impulso de alguém que está de fora da família, né? Porque, imagina, ninguém que não vivenciou ou que não passou por uma cultura letrada vai dar importância plena à educação, né? Ela recebeu o incentivo de uma freguesa da sua mãe para frequentar a escola, senhora Maria Leite Monteiro de Barros, né? Então, ela que de uma certa maneira, né, incentivou ela a entrar e estudar num colégio. Esse colégio, eu acredito que fosse um colégio particular, porque naquele momento não tinha a organização da escola pública como nós conhecemos, né? Mas ela frequentou a primeira e segunda série do ensino fundamental, né? E a partir daí, ela tomou um gosto pela leitura, né? Por mais que a família depois se mudou para Franca, e depois de Franca, né, depois que ela perdeu a mãe dela, que ela veio para São Paulo, ainda que vivendo uma vida de pobreza, né, ela teve uma base que muitas outras pessoas não tiveram, e que hoje nós temos, por conta da política pública, a obrigatoriedade do ensino. Por isso, Suelen, a importância da escola, sabe? É importante que no processo de ensino, com um professor bem formado, né, numa formação continuada, numa formação decolonizada, né, em que, e aí eu me explico para quem não está acostumado com essa, com esse termo, a gente tem que descolonizar o currículo, né? Então, nós não podemos continuar ensinando como nós ensinávamos há, sei lá, 50 anos atrás, numa perspectiva eurocentrada, numa perspectiva bancária, como falava, né, o Paulo Freire, né? Nós mudamos enquanto sociedade, a escola também já avançou muito em relação ao que era antes, mas muitas vezes nós nos apegamos ainda a um saudosismo, né? Ai, aquele aluno, não, aquele aluno não existe mais. Aquele aluno, ele traz novas perspectivas, novos desafios pra gente. E aí eu falo da importância daquelas pessoas que ajudam a sonhar. A Maria Carolina de Jesus teve alguém que a impulsionou. Então é importante, né, se pelo menos os pais não impulsionarem os seus filhos nessa importância de estudar para ser feliz. Porque os objetivos da educação, como diz a LDB, é formar para o trabalho e para a cidadania. Mas nós temos que ensinar. E o objetivo, ele deve ser de fazer com que as pessoas possam sonhar e ser felizes. Só que não numa perspectiva alienada, né? O sonhar com um futuro melhor, em que ele, estudando, trabalhando, cheio e dotado, né, do conhecimento sobre os seus deveres e sobre os seus direitos e seus deveres, aquela criança, menino, menina, vislumbre algo melhor para ele. Ele não vai permitir, por exemplo, ser vítima de racismo, ser vítima de algum de maus tratos, porque ele sabe o direito dele. E é aí que reside a felicidade, de se empoderar e ter uma vida digna. E aqui a gente não fala ser rico, né? Porque ninguém estuda para ser rico, mas para ser feliz, para que não passe por nenhum tipo de penúria, como a Carolina Maria de Jesus e tantas outras Marias, tantos outros Josés passam. E eu penso que a educação com valorização da cultura de uma maneira ampla, ela é extremamente importante. Multiletramento é importante. Então é importante que professores, eles olhem para aquele aluninho, aquela aluninha, e pensem, poxa, se eu incentivá-lo, incentivá-la de uma maneira com atendimento pedagógico, didático-pedagógico positivo, essa semente vai dar muitos frutos. Eu falo, hoje eu estou diretor numa escola que fica muito próximo ali ao Canindé, onde a Carolina Maria de Jesus, ela viveu, e lá ainda com toda a modernidade, nós temos ainda ali naquela região ali, Ponte Pequena, no meio ali do Canindé, nós temos muitos cortiços ainda, né? A comunidade que é atendida pela escola onde eu sou diretor é a comunidade ali da Zaknarte, a comunidade do Gato. Então você ainda tem ali uma situação de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade muito grande. Esses pais, essas mães que precisam ganhar dinheiro para sustentar barriga de fome, muitas vezes eles não entendem o processo de ensino, o processo pedagógico, o processo educacional. Quem tem que apresentar isso para as crianças somos nós. Eles querem que os filhos deles não passem por aquilo que eles passam. Esse é um sonho deles, para que as joias deles, como eu sempre falo nas reuniões de pais, né, eles são as joias, e nós temos essas joias nas mãos para fazer uma transformação. Até na verdade são o carvão que nós temos nas nossas mãos para transformar em diamante. E nós podemos fazer essa transformação com comprometimento, com amor, com uma visão ideológica de um futuro para essas crianças. É isso. Nós vamos mudar, transformar essa sociedade somente quando nós percebermos que o outro é importante. Todos nós somos importantes. E temos que construir um futuro melhor, um Brasil melhor, não querendo transformar a sociedade, mas nos transformando, porque nos transformando, nós vamos conseguir ali, de pouquinho em pouquinho, transformar tudo o que a gente vê de negativo, né, a parar essas arestas. A Suelen pegou num ponto que para mim é muito caro, a questão da educação. Olha, eu convido a todos a acessarem o artigo Quarto de Despejo, uma análise acerca do racismo e da branquitude, para ter uma noção de como esse esse processo, né? Então, a vida da Carolina Maria de Jesus, num contexto de transformação histórica, inclusive, da cidade de São Paulo, né? A gente tem aquela música Saudosa Maloca, que falam bastante sobre isso, como que, diferente do Rio de Janeiro, onde o pobre e aí o negro, ele foi ocupar os morros, aqui em São Paulo, os terrenos menos valorizados são as várzeas dos rios. Em São Paulo, a gente observa que as favelas, elas estão, né, as comunidades, elas estão nas margens dos rios, nas margens de córregos, né? E nesse processo é importante, né, que esses espinhos que fazem parte da construção dessa nossa sociedade, ela possa ser enfrentada, né, para que, primeiro, o lugar de privilégio, então essa branquitude, ela possa ser transformada de uma branquitude acrítica para uma branquitude crítica, no sentido do branco entender, compreender esse processo, tá? E se ver como alguém junto nessa luta. E aí, pegando um pouquinho, né, desse filão, a Elisa Lucinda, nessa homenagem que teve a Carolina Maria de Jesus lá na Academia Carioca de Letras, ela, uma parte do seu discurso, ela fala o seguinte: quem se envergonha do longo período da holocáustica escravidão negra brasileira deve se apoiar numa verdade pouco dita. Sempre haverá durante a história aqueles que não suportavam a barbárie acontecida nos seus quintais, nas senzalas de suas casas, não admitiam a tortura e a matança cotidiana dos negros nos bastidores da Casa Grande. Esse crime cotidiano incomodou a muitos libertários da época. Utópicos humanistas, sinhás que se apaixonavam pelos negões e com eles fugiam, gays, poetas, abolicionistas brancos, jovens e velhos de todo tipo tinham um lugar no quilombo e de lá lutavam pelo fim da escravidão. Portanto, os brancos que se incomodam com isso, lembrem que podem ter no sangue a herança de abolicionistas. Então, não são todos os brancos que têm esse procedimento, esse proceder racista ou de branquitude acrítica. E é com eles que nós devemos caminhar rumo a uma transformação na nossa sociedade. E eu concordo com a Elisa Lucinda nesse ponto que ela tocou, né? Existem brancos que se incomodam com isso, e quando a gente fala da questão de lugar de fala, a gente precisa falar do nosso ponto de vista, mas também deixar que o branco possa falar também do seu ponto de vista em relação à desconstrução desse ser racista, né? Que ele traz, ou que a sociedade traz para este branco ao longo do tempo, né? Porque nós vamos construir uma sociedade justa juntos. Nós temos que ir lutando para cada vez mais ocupar o nosso espaço, para que a gente chegue num ponto em que nós de fato iremos falar que nós estamos no mesmo patamar. Pode demorar um pouco? Sim, pode ser que demore um pouco. Mas nós negros temos que fazer a nossa parte e ir trabalhando também com esses brancos, esclarecendo eles para que eles possam entender todo esse processo, para que a gente possa juntos chegar de mãos dadas lá na frente. É isso aí, professor. É isso aí. Nós já estamos aí, né? Nessa caminhada de 520 anos. E agora eu acho que é mais do que um convite, né? É uma invocação para que os nossos irmãos brancos, né, venham com a gente, né, nessa jornada, nessa caminhada, né? Porque o processo de descolonização não depende somente de nós, pessoas negras, mas também e sobretudo também de vocês, pessoas brancas, né? Cabe a nós, como já diria o nosso maravilhoso Frantz Fanon, né, tirar essas máscaras brancas, né? E cabe a você, branco, quebrar o espelho narcísico. Enfim, que bulinada, né? Que bulinada, que bulinada. Muito obrigada por essa dose de garrafada, professor. Muito obrigado por compartilhar falas, né, de puro amor a essa obra, né, a Carolina Maria de Jesus. E essa obra, né, O Quarto do Despejo. Gente, o artigo do professor é espetacular. A gente vai colocar na nossa página, tá? Para que vocês possam usufruir, ler. É muito bacana. E assim, amados, amadas, amades, por hoje é só, com essa bulinada espetacular. Até daqui a pouco. Amadas, muito obrigado pela mais uma vez pela recepção, pelo carinho. Estamos à disposição de vocês mais uma vez. E no dia 19 de maio de 1958, a Carolina ela escreveu o seguinte: estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Para todos nós, povo preto, fica aqui uma mensagem. Nós não estamos no quarto de despejo. Nós estamos na nossa sala de estar. E estando na nossa sala de estar, vamos procurar ver o mundo de uma outra forma e vamos lutar para que esse mundo seja mais justo para com todos nós. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Jorge. Grande abraço. Muito obrigada. Seguimos aqui na confluência, nos fortalecendo, entendendo nossos lugares, principalmente de escuta como pessoas brancas, e que fortaleça cada vez mais essa luta aí pela igualdade, pelo cuidado com a vida. Muito obrigada pelo compartilhamento, Jorge. Um abraço. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.